310, solo 35, livre à direita e frequência 1, 2, 1, decimal 9. À direita, 2, 9. Salve, salve, 1, boa noite, 6310. Boa noite, 6310, táxi via Alfa, repartente da Juliette. Via Alfa, reporta da Juliette, 6310. Decolagem, botar 3858. Então 3858, livre decolagem, pista 10, vento 140 graus 099. Livre decolagem 3858. Manda-se da Taxley Juliette, Oxalé 6310. Oxalé 6310, ingresso no pátio, via Juliette, portal 62. Ingresso no pátio, 62. Decolado 238, controle 120, décimo 8. 208, boa noite, da 3258. Controle Salvador, boa noite, Atan 3858, passa 1500 na Momo. Atan 3858, contato, mantendo 370, suba via, saída Momo. Sobe via Momo 370, Atan 3858. Salvador, boa, azul 4298, cliente da Romeu. Azul 4298, boa, Arcane, moda gente, desse mantenha 2000, dessa via, chegada Mari, aguarde procedimento LS X-Ray, para pista no zero. Ajuste confirma, 1018, no 08. Com ajuste no 08, autorizado 2000 via pelo X-Ray. É, somente uma indagação, pode desconsiderar o limite de velocidade em Mari, cumprindo em TAP? Livre das restrições, tanto de altitude quanto de velocidade, a seu critério, do 4298. Opa, 4298. Direto com o Fano Rotos Vladimundo, colando no 0 na Momo Protein. 208-5150 é o transponder, vulgo 1096. Correto, Bruno 096, chame pushback acionamento. Caso 298 solicita a esquerda direto, tá? Duna, direto Duna. Direto Duna, melhor ainda, 4298. Salvador, até 3858, seria possível voar para o Ti? 358, chame agora direto Recife, na frequência 12685, alterna 12545, solicite exatamente o mesmo. Obrigado, 2085-2545, boa noite. Viagem. protocolo 1096, estiver acionamento na posição 08, 09. Autorizado, chame táxi, o Gol 1096. Chama na frente, já resolvemos. Logo 1096 para o táxi com 176 a bordo, temos 3 horas de autonomia alternando Teresina. Yes, do Torre 1895. Torre 1795. Perdão, 0, chame minha torre. É 1895. Ei, Pátio Índia, ponto 0, chamando a torre 1895, 1096. Boa noite, continue a aproximação, aguarde autorização de pouso, ajuste no 08. 08, QAP, aguardando. Azul 4298, autorizado pouso, pista 10, vento 140 graus, 07 nós. Autorizado pouso, pista 10, 408. Alô, Salvador, uma boa noite da 38 no 5, no portão 3, ciente da Romeu, quando possível, Guarulhos. Tá Ok, TAM 3815, já temos aprovado aqui o plano. Está autorizado Guarulhos, nível 340, via Alto Zulu 10 até Taubaté. A decolagem é da 10, saída da EL, transição Motiva. Controle 120.8, transponder 5155. TAM 3815, aprovado Guarulhos, nível 340, vai via Alto Zulu 10 até Taubaté. Decola da posição 10, saída da EL, transição Motiva, o transponder 5155, controle 1208. Correto, TAM 3815, chame para o pushback acionamento. Chamarelo, muito obrigado. Boa noite, mantenha o ponto de espera inicialmente, visual com o Embraer na final da 10. Previsual. Após a passagem do Embraer, autorizado o Aliar e mantenha o gol no 096. E ali mantém após a passagem do Embraer. 6310, aprovação Recife, conforme. Oxaná 6310, está autorizado Recife 350, o nível, via Alto Zulu 17, a decolagem da 10, saída Fuca, transição Caju, controle 120.8 e o transponder 5160. Autorizado Recife 350, pista 10, Puca, Caju, 208-5160 no transponder. Correto, chame para o busto de acionamento, o Xenemiano 6310. 6310, reporta o acionamento, obrigado. Solo, Salvador, boa noite, Azul, 4298, livrou, está na sua escuta. Livre, táxi, via Alfa e Juliette, portão é o 01, boa noite. Alfa, Juliette, portão 01, azul 1096, decolado 59, chama o controle em 120, décima 8. 208, boa noite. 1096. Boa noite, contato suba via, saída Momo, para o nível 370, gol 1096. Velocidade voa protida presente, 096. direto do Cogbo inicialmente. Cogbo, ciente, ou 096. Vovó, protiu, 096? Chame agora Recife na frequência ONU 26.85, alterna 12545, se ele fez diretamente o mesmo, a possibilidade agora. 2.085, preciso, boa noite. Sombra Salvador, tá 3815, vou tiver questionamento na posição 3. Me puxa a cena, posição 3, chame táxi, 3815. Sombra táxi, tá 3815. Cruzão 60 para 050. Ajuste agora no 098, desça para 4000, Roituna para aproximação ILS. 1018, descendo para 4000, Roituna para ILS. 3305. Thank you. A 3305, voa sobre a água, Cairu à direita, Valença à esquerda, desça para 2000 sem restrições. Certo, descendo para 2000, 3305. Salvador, muito boa noite, Xanermia 3, informação Romeu. Luciano 313 é o controle, algum inconveniente em cortar sua trajetória? Não, negativo. Fiete, voe direto pelo, desça para 4000 com 1008, final da chegada bom, pista 10. Pelo 4000, 1008, bom, pista 10, 6, 6, 1, 3. Obrigado. 95, da 38, 1, 5. Salvador, uma boa noite, está 3815, ponto espera pista 10, pronto. 3815 autorizado, alinha e decola pista 10, 170 graus, 612 nós. Alinha e decola pista 10, está 3815. Boa noite, Oceania 6310, na posição 612, puxa acionamento. Livre no 612, chame táxi. São 3305, 20 milhas para a duna, livre LF. Autorizado LF, 3305. Bom, Patrônia 6303, pode esperar a questão de velocidade mesmo? Vou deixar a velocidade a seu critério, capitão, até o externo. Muito obrigado. Aí 4235, foi a ladeirinha. Um 1608 controle, está 3805, boa noite. Para Salvador, uma boa noite, está 3815, decolou, passou no 1400 pés. 3815 é o controle, acione transponder e prossiga como autorizado. Segue autorizado, está 3815. 3895, contrato radar estabelecido no acionamento do código após 2000 Leda, Leda Monte. Após 2000 Leda, Leda Monte, voltando a 3895. 5, Salvador. Na escuta, 038 no 5. Algum inconveniente em chegar mais cedo em Guarulhos? 6 horas na sala. Ah, viu, 038 no 5. Torre em 118 no 5. Considera 1295 no Banco Espera. Boa noite, obrigado, até amanhã. Um abraço. Pode. Do 4235 é o controle Salvador. Ajuste no 018, desça para 5 mil pés e voe direto pelo. Vai chegar da bomba, cadê? Veja, pode não Serra Vida 367, talvez? Pode sim, Serra Vida 367, combinado para o ILS Vista. Loto 3305, 9 milhas na cabeceira, cheque o trem, chame torre, 1895. Obrigado. Afirmativo, a linha de decolar pista no zero. 160 graus, 05 nós. Corrida 3305, vai passando Ilha Serra, baixando para nós. 3305, continue a aproximação e aguarde pista livre. 05. Luciano 6313, faça 9 mil, desça, sem restrições para 2 mil. 9 mil, sem restrições, 2 mil, Luciano 6313. Tá 1017, terminou? Não entendi. A pressão 1017? 1018.8. 1018.8, obrigado. 305, pouso autorizado, pista 10, 150 graus, 612 nós. E o repouso está 3305. Decolou aos 22, 1208, bom voo. 08, boa noite, obrigado. Boa noite, Oceania 63, 10, passa 1700. Oceania 63, 10, controle, contato, radar. 3815, passou o nível 150, chame Recife, frequência 251. Vai chamar Recife 1251, TAN 3815, muito obrigado, uma boa noite. Boa noite. Oceano 6310, vamos chegar mais cedo no Recife. Vamos lá. Direto para o meu Fox, 018. 018, muito obrigado, amigo. O azul 4235 está ao sul de Alagoinhas, desça para 4000, Serra Vita 367, após o 3662 e 500, ILS Whisky pista 10, cara. Autorizado 4000 na proa do Serra Vita 367, azul 4235, pode mesmo autorizar. Controle Salvador, é o azul 2782, sente na informação, Romeu. 2782, passou a Bidu de Voimari, 5.018, chegada a Mari, número 3 para Pouco. 5.018, voa no Mari, azul 2782. Oceano 6313, passa 5.200 para 2.000 pés voando pelo, caso tenha condições, voe Duna e LS autorizado, aguarde transferência, cara. Ô, senhor, mano, Duna no presente, azul 2782. Quebrando 170 para 5000 azul 2783. Obrigado. Contra de Salvador Guarani, gol 1246, da Romeu. 246, desça para 8.018, chegada a bola. 8.018 na bom. Oceano 6313. Oceano 6313, visual, gira esquerda, cheque o trem, torre 11895, Oceano 6313. Oceano, cheque o trem 6313, muito obrigado, hein? Boa noite. Boa. Tá com fim a sua coisa, tá? 11895. 1952, obrigado. Azul 2782, velocidade 329. 220 miles, 2782. Ajuste no 018, vento no 60 graus, 05 nós, pouso autorizado, puxa 10. Ele pousa 10, 6303. 685. Oceano 6310, controle Salvador, chame Recife, 12685. 685, obrigado, bom trabalho, hein? Azul 4235, está autorizado a aproximação. Autorizado, ILS 4235. Confirme, Azul. É o 4980, se está o meu. 4980, prossiga. É, está sim, se está o meu, coordenar Recife. Tem um plano ainda no sistema, confirma o horário. É 0100, se puder adiantar a saída. Tem mais alguns minutos, já teria o plano, só mais um instante para cobrar. Você poderia confirmar a saída só para o 4980? Saída Puc Aracaju. Puc Aracaju, gráfico 4980. Para Recife, Pucaracaju, para qual que chama em 1219? Pucaracaju, vai chamar, obrigado. Um, dois, quatro, meia, desça para 5000. Comi um, dois, quatro, meia. Romeu Tiago Alfa Charlie, Salvador, desça para 5000, chegada Mari, pista 10018. Azul 2782, está autorizada a aproximação em ELE. Autorizado em ELS 2782, informaremos a missão. 313, no Sol 932, Alfa e Juliette, portão 4, mais outra coisa. Alfa e Juliette, na sua escuta para portão 4, Xará. Estabilizado, LS Whisky, o 4235. E antes, cheque o trem, chame torre, 1-1-8-9-5-4-2-3-5. 1-8-9-5-4-2-3-5. Salvador, que lhe desvoie noite, eu passei aí fora.